Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa pra você. Vou fazer uma falada assim. Dou a quem doer. Eu deixei de ser branco pra ser preto e ser branco. Eu deixei de ser branco pra ser preto e ser branco. Zé Pilintra não tem prega na língua. Esse que você vê rosnando, esse que você vê torto, esse que você vê se rastejando no chão, todos esses aí foram mal conduzidos na espiritualidade. Foram mal elevados numa elevação. Sabe por que nem elevação se tem? É. Sabe por quê, meu filho? Por quê? Porque espírito não faz isso. O espírito, quando vem na terra, ele já vem com a ordenança e o processo de sabedoria tão grande que ele tem que saber que ele tem que se manter em pé, meu filho. Ele não precisa ficar torto. Isso é um poder que o ser encarnado cria, meu filho, para pôr temor, para dizer que aquilo está machucando, que aquilo é terrível, que aquilo é grande, é poderoso. Poderoso no quê? Poderoso no quê? Se o maior Senhor da vida, meu filho, o maior poderoso de todas as obras, meu filho, andava postado, andava livre. Qual é aquele espírito que tem um senso de dizer que vem fazer uma coisa boa, que vem todo torto, defeituoso? Pró espírito não tem defeito, é perfeição. Então isso é coisas que as matérias estão criando. É coisas que estão se deixando criar em casas, em tempos e tempos, e não estão abrindo os olhos para isso. Porque de um vai passando para o outro, do outro vai passando para o outro, e muitos vão vivendo errado, meu filho. Para que isso? Então, em cima do seu trabalho, em cima do que nós estamos aqui, nesse dia, fazendo falador, por Deus, nosso Senhor, e por Santana, oxe, eu vou dizer a você, vamos acabar com essas coisas, meu filho. Vamos parar com essa ilusão, vamos parar com essas besteiras, vamos deixar o espírito ser. O tiriri é tão bonito, tão formoso, aí você vai num lugar, vê o tiriri todo se rastejando, você vai falar, eu vou trabalhar com o tiriri desse jeito, ele não é nada daquilo, é fantasia e ilusão da cabeça daquele mesmo. Tiriri é formação, é vida, é luz, espírito é tudo isso aqui que você está vendo, seu Zé. É postura, meu filho. É postura de bom senso. Como é que pode vir alguém dar assistência na mão do Espírito, pedir ajuda, pedir um acalento de orientação e de amor e de paz, se aquele próprio Espírito não está tendo paz nenhuma, porque o cavalo está entortando ele todinho? Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Bahia ou África, venha nos ajudar. Bahia ou África, venha nos ajudar. Força baiana, força africana. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem pra trabalhar. Aê, seu Zé, pela volta que o mundo dá, no senhor eu tenho fé. Aê, seu Zé, pela volta que o mundo dá, no senhor eu tenho fé. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vê espinho, ele vem pra trabalhar. Seu Zé, ele é todo engomadinho, quando vem não vê espinho, ele vem pra trabalhar. Aê, seu Zé, pela volta que o mundo dá, no senhor eu tenho fé. Salve nosso Senhor, bom fim, salve nosso Senhor das Candeias. Eita, salve meu Padre Cícero, meu Juazeiro. Eita, salve a Bahia. Salve todas as forças espirituais. Eita, salve a força da noite, salve a força do dia. Salve Deus e a Virgem Maria. Eita, louvado seja nosso Senhor, bom fim. Eita, mais uma vez estou eu aqui, né? Nossa, sendo um bom filho, abençoe, tá com a minha filha. Poxa, dá um pouquinho só dessa água de cheiro pra mim, tá bom, viu? Eita, valeu, nosso Senhor, bom vinho. Valeu, nosso Senhor das Candeias. Valeu, meu Padre Cícero, meu Juazeiro. Valeu, os bons anjos, os bons espíritos desta casa, viu? Eita. Mas, gente, vamos começar pelo sapato. Pra ficar alinhado, né, minha filha? Bonito, né? Ô, gente. Graças a Deus, ó meu Deus, da vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, da Virgem Maria Imaculada da Conceição, de Nossa Senhora Santana, porque e todas as forças espirituais que comigo andam e comigo estarão, para sempre me conduzir a um trabalho de luz, de esperança, de ajuda, de amor e de paz ao coração de todos que porventura na vida puderem estar ao meu redor. Que sua mão seja sagrada ao alcance da minha, para abençoar quem necessita e quem precisa, que de novo esteja. Eita! Deixa eu dar um abraço aqui no meu filho. É. Que nosso Senhor bom foi nossa Santa Candeia e abençoe eu, meu Padre Cícero, meu Juazeiro, dê muita força para você, meu filho, e muita esperança de coisas boas na sua vida. Que a estrela guia seja a sua direção, sempre de vinda e de ida, em cima de tudo que meu filho buscar. Hoje nós temos muito o que dizer, muito o que falar. Então, temos também que falar algumas coisas que vai ficar guardado no seu coração, que é de seu Zé, de seu Antônio, Ferrari Juazeiro, para meu filho. Tá certo. Eu? Que poxa, é dar um abraço nele, minha filha. Então vamos lá, seu Zé. A primeira coisa que eu quero perguntar para o senhor, muitas vezes as pessoas não tiveram oportunidade de ver o outro vídeo. Então, dando essa iniciação, o senhor pode falar o nome do senhor e para qual orixá o senhor trabalha? Poxa, meu filho, eu me chamo Antônio Ferreira de Brasil, nome consagrado, assentado, batizado no meu destino, na minha vida. Faço parte da firmeza, da energia e da falange de Zé Benito. Eu, o orixá que sou devoto e muito, é o que por todas as estradas que eu caminho, por todas as casas que eu ando, por todas as pessoas que eu ponho a mão pedindo a Deus para me dar força para ajudar, eu também digo para que Ogum possa estar comigo nessas batalhas, nessa luta, e que juntos possamos ser vencedores, dando a glória da batalha vencida a quem estava chorando. Porque se dizer que na vida espiritual se faz tudo sozinho é um erro muito grande, porque nós somos entidade, e acima de nós que somos entidade existem os orixás, e cada entidade é devoto de um orixá. Eu sou devoto sagrado de Ogum e também sou devoto de Nossa Senhora Santana, que é Nanã Uruquê. Por que, seu Zé? Porque Nanã, nos momentos que eu mais precisei e preciso quando estou em terra para transformar alguma coisa, como essa cor aqui que está aqui, que também representa a cor de Nanã, que é a transformação, eu peço a ela dizer: me valei, Nanã, com suas mãos de misericórdia, de bondade e de amor, me ajudais, Nanã, agora, e o tirar e transformar o que é dor em alegria. E assim, meu filho, nós vamos fazendo e vamos ajudando. Dizer: ah, seu Zé bonito, seu Zé famoso, mas não adianta você mostrar para os olhos sem fazer os olhos enxergar a crença que se tem na fé de alguma coisa também, que está acima de nós. E acima de nós está primeiro Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior mentor da vida de todas as criações. Sem Ele não se faz nada e nada se tem. Mas abaixo dEle, também seu Zé devoto ao Rui, Nossa Senhora Santana, a meu Padre Cícero, meu Juazeiro, sagrado seja e sagrado será. E o Nosso Senhor das Candeias. Tá certo. Tá certo, tá bem respondido para você. Sim. Eita, então tá bom. E qual que é a história das pessoas com quem o senhor trabalha. O senhor pode contar um pouco a história da matéria que permitiu o seu trabalho antes dessa matéria e depois como o senhor chegou nessa matéria e quem sabe... Olha, meu filho, a ligação maior da minha chegada no corpo desse menino foi a própria vinda da mãe dele para o mundo. Minha Rosinha, que louvado seja a cobertura do manto de Deus aonde quer que esteja. Louvado seja. Então a missão dele comigo começou primeiro nela. Ela pequenininha, como eu já fiz falar para vocês. Sim, sim, sim. Estava lá no cantinho dela, eu cheguei e peguei ela. Havia uma pessoa da família muito doente. E eu incorporei e disse, olha, eu vim curar quem está doente. Ali se começou uma missão espiritual, onde a média foi muito respeitosa comigo, foi muito entregue para a religião. Foi uma matéria que se deu ao amor de se dar às pessoas para ajudar em nome de seu Zé. Tanto ela foi muito justa comigo, quanto eu também fui muito justo com ela, como estou sendo com esse menino depois que a minha filha não pôde mais se dar o seguimento das coisas e eu precisava continuar o caminho daquilo que eu vim fazer na Terra. Então, às vezes, uma pessoa diz assim, por que que aquele Zé Pilintra é assim, aquele é assim, aquele é assim? Por que será que aquela matéria vive melhor de vida material? Ou porque aquele vive menos de vida boa material? Não. A linha de Zé Pilintra é igual para todos. Só basta todos ter o senso do bom coração para trazer o bom espírito no seu corpo e trabalhar. Essa é a melhor coisa. Não importa quem vai dizer se o chapéu está virado de lado, se está em pé ou se está deitado. O importante, meu filho, é a crença, a fé em Deus. A fé e acreditar naquele bom espírito que vem trabalhar e começar, porque cada matéria tem a história com o seu espírito. Não adianta dizer aqui para você todas as histórias, todas as matérias com o seu Zé. Por quê? Porque cada um foi uma vivência, cada um foi uma necessidade, cada um viveu um momento de alegria ou estava passando pelo momento de tristeza para que seu Zé pudesse chegar, segurar nas mãos e dizer vamos junto. Então, às vezes, fazer um falador assim, olha, seu Zé, a sua vivência começou quando e como? Eu só vou dizer, quando Deus achou que eu tinha que vir na Terra, como Ele deixou primeiro para que eu pudesse incorporar. Então, é isso que começa tudo e daí se foi formando as linhas e se foi se espalhando, espalhando. E hoje, muitos dizem, seu Zé Pilintra não vem mais na Terra. Poxa, mas lógico que vem, meu filho. Mas a ignorância do ser encarnado das besteiras que escuta é tão grande. Ou se nós temos uma missão a ser concluída na Terra, por que é que nós vamos deixar de vir na Terra? Eu não deixo de vir. Porque será que eu já ajudei todas as pessoas que precisam ser ajudadas para não ter mais o dever de vir? Não. E quantos estão nascendo? E quantos estão para nascer, estão e irão estar precisando da nossa auxílio, da nossa ajuda? Respondido? Sim, senhor. O senhor falou assim, eu respeitei muito ela e ela me respeitou muito. O que significa respeitar a entidade do Zé Pilintra? Como que o Zé Pilintra respeita o médium assim? Outros médiums podem estar ouvindo e outros espíritos também podem estar ouvindo dessa linha. Então, como é que é? O senhor falou, ela me respeitou muito e eu a respeitei muito. Olha, meu filho, ela me respeitou desde o primeiro princípio. Do primeiro dia, que ela criança ainda brincando com uma espiga de milho, dizendo que era uma criança, ali uma espiga de milho ali, e eu cheguei, apareci para ela, ela estava fazendo um serviço, apareci para ela, e disse, olha, me chamo Antônio Ferraz do Juazeiro, Zé Pilintra, não precisa ter medo de mim, eu vim trabalhar com você. Ela ficou meio assim, eu disse, olha, tem uma pessoa, como eu disse, enferma, eu preciso curar. Ali começou a nossa história e o nosso caminho. Passado esse dia, eu comecei a acompanhar ela e a família de mais perto. Uma família muito humilde, uma família muito pobre, uma família que às vezes não tinha nem angu. Você sabe o que é angu? É comida? É, angu é uma farinha de milho de fubá mexida com água. Tá. Às vezes não tinha nenhum angu para comer. E ali eu comecei a ver e disse a ela, olha Rosinha, eu vou ajudar vocês a sair dessa situação que vocês estão vivendo. E a única coisa que eu quero é que cada pessoa que bata na porta, você esteja pronta aqui em nome de Deus e em meu nome eu puder vir à terra para cuidar dessas pessoas, porque aqui está o nosso caminho junto. E ela me respondeu, tá certo, seu Zé? E ali se começou um trabalho espiritual. No decorrer do caminho, eu fui passando umas coisas para ela e ela muito obediente ia fazendo. Quando Rosinha saiu lá do sertão de Pernambuco, viu? Lá de Garanhuns, e veio para cá, eu vim acompanhando meu cavalinho. E aí fui dando outra mudança na vida dela e ela muito obediente, sempre obediente. E eu dizia, olha, tu é uma médium muito boa. Todas as coisas que eu deixo na terra você cumpre. Que é fazer as orações, é fazer os banhos, é fazer o jejum, é não dar o erro do julgamento a quem não merece ser julgado, é não ouvir o erro para dizer que é certo, sendo errado. E ela sempre foi. Então eu estou sendo correto com você e você está sendo correto comigo. Sim. E obediente. E ela disse para mim, olha, seu Zé, o senhor sabe que tudo que eu passei, que tudo que nós vamos passando, o Senhor sempre teve na frente de tudo. Eu disse, não, minha filha, não era eu que estava na frente de tudo, era Deus. Porque foi Deus estando na frente de tudo que me pôs no seu caminho para dizer, olha, vamos junto. E você, pela ordenância da obediência, está alcançando tudo isso que você está alcançando. E assim foi a obediência de um médium desse jeito, meu filho. E a obediência de uma divindade com o médium é saber que se o médium está certo, ele é tratado com respeito. Se o médium está errado, é a entidade não ter medo e dizer, olha, você está errando, não estou gostando, e tem que ser desse jeito. E se continuar sendo errado, você jamais voltará a trabalhar comigo. E ir embora. Porque aquilo que é usado em nome de Deus não pode ser falso, meu filho. Tem que ser justo e verdadeiro. Então, uma das coisas que alimenta a espiritualidade e que precisa ser alimentada mais ainda é saber que as pessoas que estão dentro da religião precisam ser mais verdadeiras, meu filho. Hoje se está num elo de coisas tão assim perdidas. Aí você me pergunta, se você é perdida com o quê? Ô, gente, eu estou bem vestido, porque gosto de me vestir assim desde criança, como minha mãe me fez. Sempre exigiu de mim, olha Zezinho, esteja bem vestido, bem trajado onde quer que você esteja. Está certo, minha mãe. Mas hoje, será que é uma vaidade? Não. Será que é uma fantasia? Não, meu filho. Para você estar alinhado, estar acentrado as coisas que a espiritualidade precisa, você não precisa fantasiar. Você não precisa fugir das verdadeiras raízes que Deus deixou plantada como espiritualidade, que é a moral e não a imoral. É o respeito e não o irrespeito. É você entender que das forças da terra e da natureza completa nascem os guias. E hoje, tem hoje as pessoas dizendo, meu guia, meu guia, meu guia. O guia não pertence a ninguém, meu filho. O guia pertence a Deus nosso Senhor Jesus Cristo. O guia pertence ao universo da natureza, porque não é um elemento de amarração para um, mas a liberdade do alívio para todos. Entendeu, meu filho? Então, se fazer uma história, dizer isso, aquilo, os respeitos e as doutrinas, vai de matéria para matéria. Às vezes tem matéria que passa tanto tempo dentro de um terreiro, girando, girando e não incorpora. Mas por que que não incorpora? Porque não está sendo correto com o seu pró-espírito, não está sendo correto com o que a sua divindade deseja, porque sai do terreiro, vai comer carne, vai beber, vem para o terreiro, já vem bebendo, já vem comendo carne, já vem fazendo uso da carne material. Não, e nós queremos um corpo limpo, porque se a água é limpa, tu pode beber, se ela é suja, como é que tu vai engolir ela? É, tá assim. Não pode, né, meu filho? Poxa, nós esticamos um pouquinho, mas deu para entender. Né? Sim. Poxa, prolongou um pouquinho. Então aí agora as pessoas vão perguntar, tá, o seu Zé falou da carne, do uso da matéria e da bebida antes da gira. Então de que forma que isso impede a incorporação ou atrapalha no trabalho mediúnico? Poxa, mas é tão fácil de entender. Tudo que você usa, que você adepta. Nós estamos, eu estou aqui, vocês estão aqui me vendo trabalhar. Sim. Eu estou fazendo uso dela, que é um descarrego, como já foi falado. Isso. Agora, uma matéria que vem para dentro da corrente espiritual, sim, que vem para trabalhar, ela fazendo uso da bebida, ela está centrada ou ela está em alteração? Está alterada. E se ela está alterada, como ela pela inconsciência, porque a maioria dos médicos são conscientes, certo? Sim. Como ela pela consciência, ela pode ser uma energia boa vibratória, pode ser uma casa de bom incorporamento, de bom morado. Não pode, por quê? Porque ela fez uso de uma coisa que já não deixou ela lúcida, mas deixou ela alterada. A carne, por que a carne vermelha? Porque contendo ou não vocês fazerem de um jeito ou do outro, ali corre sangue. E o sangue para nós, no momento que nós estamos trabalhando, impede com que a vibração seja boa, com que o incorporamento seja perfeito. Por quê, meu filho? Porque junto com nós também vem uma corrente maior um pouquinho que nós, superior a nós, que são as correntes dos médicos espirituais. E esses médicos espirituais, ele vibra na matéria quando a matéria está totalmente purificada em jejum, nem mesmo às vezes bebendo água. Então isso também é somado e valorizado dentro das nossas correntes espirituais. Aí quando você me pergunta, seu Zé, porque pelo ato sexual do encontro da carne. Isso. Quando você está ali naquele momento, que acaba aquele momento ou naquele prazer, você não sentiu-se fraco? É. E como que uma força viva pode entrar no que está fraco? Nossa. Me responde. É. No que foi o uso do prazer, do desejo, da bagunça. Me responde, minha filha. É. Não tem como. Entendi. Então, essas três partes são três impurezas. Sim. Que dentro da espiritualidade nós não aceitamos. Mas, seu Zé, é meio complexo falar isso. Por quê, seu Zé? Porque as entidades vêm em terra e fumam e bebem. É. Agora o médico não pode fazer isso? É. Não. Por quê? Porque a entidade sabe que aquilo que ela está fazendo e usando, quando ela vai embora, ela leva tudo. E o médium, ele acordado, não consegue tirar do corpo. Ele só tira a bebida do corpo, ele só tira o vício de dentro da matéria, um pouco, quando ele dorme e acorda no outro dia. E ainda não tirou tudo, porque ficou um resíduo ali. Então essas são as impurezas, meu filho. Tá. Que são as leis divinas sagradas. E precisa ser ali seguida e cumprida com ordenância. Isso é ser um bom médico. Agora tem médicos que não querem cumprir isso. É. Se acha que está certo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar continuar caminhando. Não é se diz, como você mesmo já escutou demais. Sim. A Umbanda não pode ser uma só. É. Não é? Sim. Será que todos os médicos têm que ser igual? Não. Jamais. Jamais. Será que todos são capazes de cumprir a mesma doutrina? Isso. Jamais. Sim. Porque cada um tem um pensamento. Mas desses pensamentos diversos que tem, deixa de se ganhar uma coisa boa, porque não é obediente, não gosta de seguir as leis. Entendeu, meu filho? Sim. E A gente vê o senhor bebendo, mas não vê o senhor matando uma garrafa inteira no bico. Poxa. E não é, é natural, não é natural? Ocorre muito exagero da parte do médium, o senhor percebe aí do mundo espiritual, às vezes, que não deveria ocorrer? Poxa, mas sim. Tem matérias que, pela consciência, às vezes, na ilusão, quer mostrar para o irmão que está do lado, que pode ser melhor e pode fazer melhor, que acha que a divindade está ali trabalhando, está impulsada a tomar no gargalo, como você está falando. Quem vai ser prejudicado é o espírito? Não. É a matéria que, quando sai do terreiro, vai sair com as pernas cambaleando. Isso. E do que adiantou aquilo? Uma vergonha perante o pai, a mãe e os irmãos que sabem que aquele filho não está bem. Então, para que isso, meu filho? A espiritualidade não precisa secar uma garrafa de jurubeba, de jurema, de seja qual for a bebida. Não é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade pode usar, o guia pode usar só um desse aqui, olha. Quantos momentos nós já estamos falando e eu não sei quem ainda, né? Agora, se você vê, tem três cantos, ui aqui, de bebida, não tem? Sim. Poxa, de cada um eu vou beber um pouquinho. Um pouquinho. Mas para quê? Para ir limpando, e para que eu vou fazer exagero isso aqui, meu filho? Não se tem necessidade, meu filho. Do que adianta você querer beber 7 copos d'água se um só mata a sua sede? O 7 vai deixar você com a barriga inchada e com dor. Isso. Não adianta. Mas tem médios que querem mostrar que são mais que os outros, mas dentro de si próprio estão se enganando, sabendo que são pior que os outros, porque não sabem admitir os seus fracassos. E querer mostrar alguma coisa para quem está do lado, que não é, é pecar contra as leis de Deus, é desagradar a força de Deus. E se Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, manda um espírito na terra, será que ele precisa viver tomando um gargalo, como meu filho disse, e deixando o médio ruim? Se o espírito é de luz, como é que ele quer ver seu filho jogado no chão? Nossa. Tá errado, né? Tá errado. Então, quando o senhor falou, se o espírito é de luz, como é que ele quer ver o médium jogado no chão? Comenta um pouco, seu Zé, que muita gente tem dúvidas assim, o senhor não tem que vir curvado, dobrado, nem rosnando, nem com a mão para trás, daquele jeito, porque isso não representa bem a Umbanda. Olha, o que o senhor pode falar sobre isso? Olha, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Vou fazer uma falada assim. Doa quem doer. Eu deixei de ser branco para ser preto e ser franco. Eu deixei de ser branco para ser preto e ser franco. Zé Pilintra não tem brega na língua. Esse que você vê rosnando, esse que você vê torto, esse que você vê se rastejando no chão, todos esses aí foram mal conduzidos na espiritualidade. Foram mal elevados numa elevação. Sabe por quê? Nem elevação se tem. Sabe por quê, meu filho? Por quê? Porque o espírito não faz isso. O espírito, quando vem na terra, ele já vem com a ordenança e um processo de sabedoria tão grande que ele tem que saber, que ele tem que se manter em pé, meu filho. Ele não precisa ficar torto. Isso é um poder que o ser encarnado cria, meu filho, para pôr temor, para dizer que aquilo está machucando, que aquilo é terrível, que aquilo é grande, é poderoso. Poderoso no quê? Poderoso no quê? Se o maior Senhor da vida, meu filho, o maior poderoso de todas as obras, meu filho, andava postado, andava livre, qual é aquele espírito que tem um senso de dizer que vem fazer uma coisa boa, que vem todo torto, defeituoso? Pró espírito não tem defeito, é perfeição. Sim. Então isso é coisas que as matérias estão criando, é coisas que estão se deixando criar em casas, em tempos e tempos, e não estão abrindo os olhos para isso, porque de um vai passando para o outro, do outro vai passando para o outro, e muitos vão vivendo errado, meu filho. Para que isso? Então, em cima do seu trabalho, em cima do que nós estamos aqui nesse dia fazendo falador por Deus Nosso Senhor e por Santana, Nanã. Oxe, que eu vou dizer a você, vamos acabar com essas coisas, meu filho. Vamos parar com essa ilusão, vamos parar com essas besteiras, vamos deixar o Espírito ser. O Tiriri é tão bonito, tão formoso, aí você vai num lugar, ver o Tiriri todo se rastejando, você vai falar, eu vou trabalhar com o Tiriri desse jeito, ele não é nada daquilo, é fantasia, ilusão da cabeça daquele mesmo. Nossa. Tiriri é formação, é vida, é luz, Espírito é tudo isso aqui que você está vendo, seu Zé. É postura, meu filho. É postura de bom senso. Como é que pode vir alguém da assistência na mão do Espírito pedir ajuda, pedir um acalento de orientação e de amor e de paz, se aquele próprio Espírito não está tendo paz nenhuma porque o cavalo está entortando ele todinho? Para que isso? Será que foi isso que Deus deixou na terra? É. Como se pode enxergar a religião espiritual, a Umbanda, como uma religião boa, se quem vê de fora, os espíritos são todos tortos? Hein, meu filho? Está errado, não está, meu filho? Se Deus está atuante dentro de uma casa religiosa da Umbanda, dentro de um templo umbandista, seja qual for, ele deu a perfeição para que os espíritos fossem o quê? O luz, fosse a luz e a claridade, fosse a sabedoria, o amor, a orientação e o fortalecimento. Agora, para que Deus ia mandar um defeituoso na terra, como espírito, se ele já está lutando para curar aqueles que estão enfermos? Me fala, meu filho. Então, isso é coisa criada pelas pessoas que estão na terra, mal formada para o mundo religioso. Isso é uma má formação, é uma ignorância. Que falta alguém chegar lá e puxar as orelhas e falar, vamos mudar? É por aqui. O que você está fazendo não está certo, está errado. Hoje, você pode pegar um pote de barro. Se ele estiver cheio de ouro, você vai jogar terra e vai fazer o ouro sumir? Não, você vai fazer o que a luz do ouro brilhar para que seus olhos possam se encantar, sim, não é? Sim. Bem assim, a espiritualidade, toda vez que você vem me ver, você se encanta que está na minha presença. É verdade. Se eu fosse um espírito todo torto, zombeteiro, todo arrebentado, você ia se sentir bem? Não. Você ia achar que Deus está dentro dessa casa? Você ia achar que Deus me enviou aqui para trabalhar? Não. Então vamos acabar com essas coisas. Espírito é sabedoria e é formação. Espírito não é regressão, não, meu filho. Porque o lado de regredir do espírito já passou quando ele saiu da matéria e foi lá para o processo onde ele precisou começar a fazer os seus estudos e formações religiosas para vir na terra poder atuar e trabalhar. Viu, meu filho? Está esclarecido com o meu bichinho? Está esclarecido com o meu bichinho, certo? Sim, senhor. E às vezes as pessoas dizem, o senhor fala um pouco do Tiriri, e eu tive essa ideia de que ele usa o quê? Gravata, um terno, um fraco, uma cartola. E aí as pessoas vêm assim, chegar o Tiriri assim e vai dizer, olha, fantasiado. Por que que às vezes vocês escolhem esse tipo de roupagem? Sabe, meu filho, eu vou fazer um falador para você assim. Você já ouviu falar de um coronel? Já. Não o coronel dessas instâncias de hoje. É. Coronel lá de trás. Sim. Coronel de fazenda. Oh. Não é assim? Sim, sim. Pois bem. Todos nós fomos um coronel. Oh. E o coronel, ele se vestia mal, homem. Oh, muito bem. Será que a vestimenta de um terno, de um alinho, está vindo de agora ou já vem de muito tempo? Já vem de muito. Então, se já vem de muito tempo, quem foi os primeiros a usar? Foi os que já não estão mais no mundo. Então, quando se vem para o mundo, se diz, olha, para mim estar bem centrado, bem alinhado, para mim mostrar realmente que eu estou ali pronto a cumprir tudo aquilo que aprendi, eu também tenho que estar paramentado para que os olhos possam fazer existir segurança. Você entendeu? Sim. Porque quando as pessoas chegam na casa para tomar uma caridade e vai ver o seu Exu vestido desse jeito, como você me disse, isso, vai saber que lá na outra vida ele foi um lorde. Oh. Esse, meu filho. Vai saber que lá na outra vida ele foi um coronel. vai saber que lá na outra vida ele andava de carruagem. Ele era senhor de posse, de sabedoria, e ele precisa perder os valores dele, que não é esquecido no mundo espiritual. Não, precisa. Não pode se agir com os valores materiais no mundo espiritual. Sim. Mas uma das coisas que é dada direito ao espírito é as suas vestes. Suas vestes. É dada o direito ao espírito. Uma das coisas que é falada quando você chega lá, quando você entra no processo para que você esteja se preparando para a minha terra, é dito como é que você gostaria de se vestir. É. Para atuar na terra, para trabalhar na terra. Ah, eu vou até aquela matéria e vou impulsar no cérebro dela que eu trabalho assim, assim, assim. É. E a matéria vai preparar. Então a ordem já vem de lá. Tá. Então isso não é vaidade. Não é vaidade. Isso não é enfeitar o pavão. Porque o pavão já tem cores bonitas. Já. Pela própria natureza. E se o pavão já tem cores bonitas pela própria natureza, o espírito também tem que ser bonito pela própria natureza. Porque a natureza é bonita, meu filho. Então, a paramentação da divindade foi dada ao direito da divindade lá, vindo de cima, já trazer com ela. Seja do plano de Exu, seja do nosso plano. O caboclo se deu o direito de usar um penacho das cores que ele quer. O boiadeiro se deu o direito de usar um jipão, no chapéu de couro. Por quê? Porque no ordenança poderia vir caboclo do mato pelado. Hoje os caboclos tudo usaram pelado, podia vir. Mas como você quer sua veste? Ah, eu quero um jipão de couro, quero um chapéu de couro para me pôr na minha cabeça. Então você vai trabalhar assim. O Exu, ah, eu gosto da capa. Eu quero uma capa assim, então você vai usar uma capa. Você, ah, eu quero um fraco, você vai usar. Ah, eu quero um terno, um paletó, você vai usar. Qual é a diferença? Está trajado no corpo humano, mas é o espírito que está interagindo. Se o branco e o vermelho representam aquilo que um dia minha mãe começou comigo e eu fui levando isso, por que que eu ia deixar de não respeitar o direito que me estavam me cedendo para voltar na terra vestindo o vermelho e o branco? E feliz, meu filho. Feliz. E mostrando que o espírito pode ser bem ajeitado, bem alinhado, para que seja verdadeiro a palavra de Deus quando ele disse. O que que ele disse? Bem será aquele que bem estará fortalecido naquilo que crê. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Uhum. Se as suas vestes lhe faz bem, esteja sempre bem com elas vestida. Uhum. Entendeu, meu filho? Sim. Não para agradar um ou para agradar o outro. Não pode temer a usar para receber o preconceito. É. Porque não se faz para o outro observar, se faz para si estar bem. Uhum. E acabou, meu filho. Tá certo. Esse é importante. Agora é diferente da situação do outro trabalho que você fez comigo, que você me perguntou. Seu Zé, as pessoas, às vezes, para você ver que eu sou espírito. Seu Zé, às vezes, as pessoas que não têm condição falam, não vão nem chegar lá perto de seu Zé, porque eu não tenho condição de dar uma roupa boa para seu Zé. É. E eu respondi para você, a roupa melhor que se tem é a coraça da alma. Foi. Não foi isso que eu respondi para você? Mesmo. Pois bem, para o espírito também. É. A melhor roupa para o espírito vestir é a verdadeira coraça do coração para que o espírito possa trabalhar. O resto o espírito vai fazendo acontecer para depois entoar na cabeça do médium, o médium poder devagarzinho preparando uma roupa para aquela divindade trabalhar. Porque divindade nenhuma quer uma roupa boa, meu filho, sendo que o filho está dentro de casa passando fome. Entidade nenhuma quer isso. Entidade prefere trabalhar com uma roupinha, ele mesmo costurado, roupa de saco, como eu já fiz muito e faço muito, nos humildes que eu encontro por aí que trabalham comigo e estou ajudando. Mas a maior veste é a coraça do coração da alma. Essa é verdadeira, porque não adianta a roupa, não adianta Exu estar bem trajado, não adianta a congojeira estar bem trajada, não adianta baiano, não adianta caboclo, não adianta nada. Se quem está ali como aparelho dessa divindade é podre demais, meu filho. Ah. Se quem está ali, onde a entidade está trabalhando com todas aquelas vestes, não serve para nada. Do que adianta? Nada, meu filho. Nada. E olha que quantos podres tem por aí, meu filho. Tem, senhor. Quantos podres tem por aí com arrogância, querendo pisar na cabeça do primeiro que chega, do mais inocentezinho, desprezando, não. Abraçai todos com igualdade, que todos com igualdade irão me abraçar. Nossa. É isso que eu faço. Tá certo. Se Deus é Pai de todos, como um dentro de uma casa pode fazer a separação se Deus é Pai de todos? É. Como sube se coloca o ser encarnado, meu filho, de fazer separação e desigualdade? Não existe isso. Para o Espírito, não. Respondido, meu sim, filho? Sim, sim, sim. Agora não deixe de deixar as roupas do Tiriri feitas e arrumadinhas, não, porque ele merece. Você não faz isso para os outros. Você faz isso para o seu Espírito que tanto luta por você, incansavelmente. E bons frutos vai dar na sua vida. O senhor te diria assim, o senhor fala assim de vestir fraque, mas assim, às vezes eu penso que, como o senhor falou assim, ah, ele veste um fraque, mas o fraque, ele não está querendo passar uma ideia para alguém? Que ideia ele quer passar com fraque, com cartola e bengala e gravata? Poxa, ele queira, na vida passada dele, ele foi uma pessoa de respeito. Foi uma pessoa de respeito. Um lorde é o quê? Uma pessoa de respeito, seu Zé. Um lorde não é. Um coronel era o quê? É. Sim. Uma pessoa de respeito e poder, não é? Sim. Ele quer mostrar que na ação da espiritualidade ele pode ser o advogado que vai defender quem precisa. Oh. Bem alinhado perante os juízes. Da espiritualidade. Entendi. Tá certo? Certo, certo. Tudo tem. Porque a gente. A gente que ouve, o senhor acabou de explicar. Então faz um pouquinho de juro dela aqui pra ele. Porque quanto mais bonito fica, às vezes as pessoas que estão ao redor mais acham que é a vaidade da gente. E o senhor acabou de ensinar que ouça o Espírito, coloque, e se não for, ele vai dizer, né? Conforme a incorporação vai acontecendo, olha, não era bem isso, não era bem isso. Então, para quem está ouvindo, seu Zé, ouviu uma intuição do Exu, use isso. Daí ele vai pensar, não, mas assim eu vou ficar bonito até demais. Não é vaidade minha. O que, que ele deve fazer? Consultar o Pai de Santo? Como é que funciona isso, seu Zé? Os maiores aliados da vida dentro de uma casa religiosa é o bom conselheiro. Então, quando você for alimentado pela divindade, é procurar a mãe da casa, o pai da casa, dizer, olha, passei, recebi isso, bem entoado isso na minha coroa, no meu pensamento, e eu gostaria como de melhor seja feito, como que eu posso interagir e fazer isso. Mas que é a resposta? Agora, isso, meu filho, só acontece quando o médico é obediente. Não adianta um médico ser sujo, ser cheio de erros, cheio de coisas que não são verdadeiras, achar que um espírito vai trazer coisas boas no pensamento dele, porque não vai. Em uso dos paramentos. Por quê? Porque a primeira coisa boa que o espírito quer para trabalhar, como eu acabei de fazer falar agora, é a matéria. Então, quando você receber uma intuição do espírito, a ordenância é você ir até seu pai, até sua mãe, dizer, olha, veio isso, eu gostaria de saber como da melhor forma nós podemos fazer isso. É o que acontece aqui. Tá certo. Tá certo? Sim. Eu encontrei algumas pessoas e mais de uma me disse, olha, eu queria também que o seu Zé fosse meu padrinho. Como eu faço para atrair o seu Zé para minha vida? Ô meu filho, não tem esse negócio de atrair seu Zé para a vida. É como eu disse para você, se Deus é para todos, seu Zé também é para todos. Sim. Mas eu não posso dizer que eu sou padrinho de todos, porque nem todos têm só seu Zé no mundo espiritual para servir todos, para ser padrinho de todos. Nós também somos cumpridores de uma lei e de uma ordenança suprema, que é entregue àqueles para nós. Nós viemos ao mundo e ali vamos cuidar daqueles. Para outro baiano é para outro. Mas eu não preciso ser seu padrinho para você ter fé, para você ter minha ajuda. É só você entender que no universo da vida espiritual eu sou verdadeiro. Aí mesmo de longe ou de tão perto eu estou lhe abençoando. É isso que vale. A vontade das pessoas é grande de querer estar perto, de abraçar, de receber, dizer, eita, axé gostoso, eita, abraço gostoso. Mas para ser abraçado, meu filho, não precisa estar só tão perto. Basta ser verdadeiro e acreditar e ali fazer sua oração com amor, com devoção, que da onde eu estiver, com certeza eu emanto um abraço e uma bênção muito grande, mesmo não sendo padrinho, porque existem outros padrinhos que também têm seus afilhados e seus filhos. Oh, viu, meu filho? Sim. E isso nós não podemos tirar o direito dos outros espíritos também. Nossa. Que aí seria um erro muito grande de seu Antônio Ferreira de Juazeiro, eu pessoalmente, que diz assim, por que seu Zé deu o nome dele? Por que Oxente, seu Zé falou o nome verdadeiro dele. Oxente, se eu sou verdadeiro, porque eu tenho alguma coisa para esconder, não. Me chamo Antônio Ferraz do Juazeiro. Vixe, desde criança, quando nasci, que minha mãe me disse. Então, tá entendendo, meu filho? Sim. Então, não se esconder. Aquilo que você não mostra que é verdadeiro, como você pode dizer que é seguro? É. Não é assim? Sim. Então, eu não tenho porquê. Então, me chamo, mais uma vez eu digo, Antônio Ferraz do Juazeiro, seu José Pilinta, com muito agrado. Com muito agrado. E aonde quer que eu esteja incorporado nesse menino e me perguntar como quer ser o nome mesmo tão trajado Zé Pilinta. Ô, seu Zé, não. Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilinta. Nossa. Aí tá bonito, né, minha filha? Aí tá bonito, Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilinta. Aí se colocar Zé Pilinta, Antônio Ferraz do Juazeiro, eu me magoo. Me entristeço. É. Porque meu nome, de princípio, é Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilinta. Nossa. Agora o senhor fala, olha, eu apresento meu nome porque eu sou verdadeiro. E às vezes as pessoas têm um Zé Pilinta que não fala o nome. Eles deveriam pensar que esse Zé Pilinta que não fala o nome é porque não é verdadeiro? Não, meu filho, não, eu não falei isso. Sim, então, para aparecer. Eu não falei todos isso. Acham, né? Eu estou dizendo que eu, desde a primeira vez que eu vim, eu disse meu nome. Por quê? Porque eu queria que todas as pessoas que estivessem ao redor realmente conhecessem quem eu sou. Sim. Agora, existe a falange de Zé Pilinta. Existe toda a movimentação de um arredor, de um círculo, de muitos e muitos Zé Pilintras ali que foram formados para vir na Terra. Agora, cada um no seu tempo vai chegar e vai dizer o seu nome verdadeiro para trabalhar. Sim. Não que está sendo errado, não que não é verdadeiro, não foi isso. Ah, que é isso. Eu quero deixar bem feito aqui, claro, que eu estou dizendo que eu, desde a primeira vez que cheguei, sim, eu disse, me chamo Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilinta. Tá. Então, cada Zé Pilinta que incorpora, que faz parte de uma falange de Zé Pilinta, tem ali o seu nome. Tem. Mas se o Zé achou que ainda não é o momento de deixar para aquela pessoa, não tem problema, ele vai continuar trabalhando como Zé Pilinta, mas dentro dele ele sabe o nome verdadeiro. Isso, entendi. E eu não, como eu já vim virado lá para os seus avessos mesmo, eu já vim trazendo o nome e trazendo tudo. É. Não é porque vocês são batizados com nome e sobrenome, né? Sim. Não é assim? É. Antônio. É, o nome. Do Juazeiro. Sobrenome. Zé Pilinta. É. Não é Ferraz, não é um sobrenome? Sim. Olha como é forte. Ferraz. Se você procurar a história dos Ferraz, que estão aí no mundo de vocês, você vai longe e vai saber que vem de coronel e coronel. Boa. Vem lá de trás, porque a família Ferraz é muito forte. Mas não vem de agora não, viu, meu filho? Não vem. Não vem de agora não. Isso aí vem de muitas e muitas caminhadas, de encontro de pessoas brancas com pessoas escuras que vinham da escravidão, e daí foi que se criando e se fazendo, e muita coisa. A história é longa. Longa. É longa. Então, assim, porque, o senhor vê, eu pergunto isso porque muita gente ouve, o senhor fala uma coisa e escuta outra. Né? Daí eu já peço para o senhor esclarecer para ficar bem claro, né? Nós podemos esclarecer até o dia amanhecer. Então, assim, para deixar claro assim para as pessoas, cada Zé Pilintra vai dar na sua hora e às vezes ele pode passar toda uma vida e não dá o nome. Pode passar até desencarnar o médico para outra vida e ele não falar o nome verdadeiro. E não deixar de ser verdadeiro por isso. Não. Lá. Ele é verdadeiro e muito verdadeiro. Isso. Viu? Sim. Não foi esse. Sim. A colocação daquilo que eu disse, né? Ah, claro. A colocação que eu disse foi que eu, isso, não poderia deixar de ser verdadeiro, uhum, se eu recebi a ordenança de vir na Terra e trazer meu nome. Eu vim com a ordenança, olha, você vai e vai levar o seu nome. Uhum. Mas foi uma alegria maior que eu tive. Poxa, mas tá certo, eu vou levar meu nome mesmo. Tá, sim. Antônio Ferraz do Juazeiro Zé Pilinta. E eu não posso esconder isso. Não. Agora muitos podem fazer falador até mesmo. Mas como que esse baiano vai falar no Zé Pilinta, vai falar o nome dele todo? Eu tenho nome, menino. Poxa, eu tenho nome. Sim. E para os demais que estão vendo também, que acham que isso é errado,